girar o chão, está matando o chão. Quero ver nego na sua que gira o chão, está matando o chão. Quero ver nego velho, ai, seu cavalo balança, ai, quero ver nego. Sabe, vocês são muito bem, vocês sabem que você é uma menina. Sabe, vocês querem saber se eu pegar, sabe, Salve, Pai Joaquim, tudo bem? a graça de Deus. Vocês têm esse tipo de tecnologia de computador e internet lá na colônia espiritual de Aruanda? Oi, filho. Nós não tá nas linhas da Aruanda, na linha da Jurema, de Humaitá, na linha de Umbanda. Não tem. Mas tem os estudadores, os homens que tiveram muito estudo, que ele faz uns trabalhos para fazer ligação com vocês, por rádio, aquela caixa de abelha que mostra imagem, e que sai as vozes muito distorcidas. Não sei o nome que vocês usam com isso, mas isso é coisa mais dos estudados. E alguns estão conseguindo, mas é mais na linha das Kardec e das linhas que é demais estudar e fazer pesquisa. A parte da Ruanda, que nós é mais tosco, por assim dizer. Nós é mais tosco e nós, eu mesmo, eu acho que posso até se falar, entre todos os pretos velhos, eu não sou de acordo com isso, para ligar vocês com nós, porque aí fica uma coisa, perde a graça. Porque assim, quando alguém dizem que o momento dessa pessoa na Terra passou. Então, tanto vocês ficar cutucando demais nós, se nós cutucar vocês, é demais. É como se fosse vocês terem essas coisas de falar. Um consegue falar a qualquer hora um com o outro hoje, não é? É, o celular. Nós, aí deixa de ter a razão da morte, da passagem, porque vai ser assim. Eu quero falar com a minha mãe, chama ela lá. Aí vai perder o trabalho. E vocês têm que entender, ou eu mesmo, que a função de estar em outro plano é manter o contato com vocês quando tem que ser mantido. Senão vai virar um samba do crioulo doido. Nós tem, sabe que tem, mas está para os mais estudados. E mesmo assim, não são todas as linhas de espiritualidade que concordam com esses meios de falar. Né? Se o senhor quiser conversar com seu amigo Pena Branca agora, o senhor só pensa nele e ele já sabe que o senhor está pensando nele, não é assim? É na força do pensamento. Mesmo se ele tiver incorporado, do jeito que agora, é como assim. Eu estou aqui. Se tiver um filho muito desesperado, precisando da minha caridade, eu sinto aqui na hora e já mando as minhas energias, que a gente chama de axé. Às vezes, muitas vezes, filho, nós estamos no terreiro fazendo trambuco, fazendo uma desamarração, fazendo uma cura na frente do PG, que você chama de altar. Nós estamos fazendo uma cura e na mesma hora vem a angústia, nós sentimos angústia no coração, como vocês sentem. E na mesma hora nós falamos assim, esse filho que está desesperado agora chamando meu nome, você receba agora a minha corrente. É por isso que existem vários mensageiros numa corrente. Eu não posso estar lá, vai um capangueiro. Até eu poder estar. Entendeu? Entendi. Então daí a pessoa que pensou no senhor, ela vai receber ajuda porque o senhor também tem amigos, né? E o senhor pede para os seus amigos socorrer. É como acontece com vocês. É. Quando você está na precisão, você chama fulano, fulano está aí. Não, então me ajuda, vem me ajudar cá. É assim que funciona. Entendi. Então, existe tecnologia no mundo espiritual, mas igualmente aqui, algumas pessoas se servem, outras não, e depende muito das inclinações das pessoas e das suas ocupações. Quando nós já temos o nosso jeito de falar, que é através da incorporação, através da escrita, através de falar, por pintura, que é tantas formas nós temos, até de aparição. Essas coisas de usar o mesmo, porque vocês são muito de matéria ainda, e vocês querem, às vezes, olhar nós, quer ver nós, quer falar com nós, porque nós não precisa mais falar por esses aparelhos. Que nós é mental o trabalho. E nós não tem, eu não tenho mais boca. Eu não tenho mais boca, não tenho mais garganta, não tenho mais essas coisas. Eu acho que fica até deselegante colocar eu concentrar minha energia naqueles aparelhos que sai tudo distorcido. Eu sei como é que funciona esses treinos. Mas eu não concordo, dá até a impressão de coisa de medo. Então, as coisas são muito mais fáceis. Né? Tem bons médiuns que fazem esse trambuco. Né? Hoje eu estou mais tranquilo, quer dizer, está preocupado, como é que nós ia falar com você na caixinha? Agora estou vendo que a caixinha é bem mais fácil. É, porque, então, hoje o médium, o Fernando, tá sozinho aí, então daí é por isso que o senhor tá falando, né? Então, mas o senhor viu, é fácil, né? Algumas coisas nós temos que aceitar de jeito. Agora o senhor está vindo aí, então o senhor está conectado com o Fernando. Como é que é isso do lado do senhor? O senhor envolve o perispírito, a alma do Fernando com a sua energia e mistura um pouco, e daí o senhor pensa e ele fala, como é que é? Você está perguntando desse cavalo ou todas as experiências com todos Desse os. cavalo aí hoje, como é que foi que o senhor se ligou a ele? Como é que isso acontece? No começo, quando nós começamos a descer na terra, nós começamos a vir que nem muito manso, que nem ganso. Nós vem assim, na aproximação, tem um negócio que nós chamamos de barra-vento, jogando as forças. Para a pessoa começar assim, é um tremelique, né? Quando chega, nós envolve, fica quieto. Muito tempo eu fiquei quieto, dei só passe, até nós se adaptar o jeito do cavalo. Se o cavalo é receptivo, bem, se o cavalo é mais quieto, nós é mais quieto. Mas eu vou lhe dizer, eu sou conversador. Então eu preferi catar um cavalo conversador e com o tempo. Foi soltando mais a falange. No começo é difícil, é convivência. Né, filho? Eu mesmo não era o chefe de cabeça desse, filho. Quem via primeiro era a Pena Branca. O primeiro mestre que ele recebeu foi Pena Branca, que não é o de frente. Depois que ele abriu o carandô para nós vir depois. Aí veio o. Caboclo Tupinambá, Pena Branca, Pena Verde. Depois passou, veio o negro. E o que acontece? Eu fico em volta, porque eu não tenho como não entrar. Para eu entrar, alguém tem que sair. Mas, assim, eu fico em volta, eu tenho meu jeito mais tosco de falar, e eu passo direto pela cabeça dele, e ele coloca que vocês falam bonito, vocês falam agora, canalização. E ele fala direto. O jeito que eu sou, o jeito que eu sou, mas tem, como eu falei para vocês já uma vez, tem muita linhagem que usa só o nome, mas às vezes não é. Como o Pena Verde, que trabalha com ele, é japonês. Ele é japonês, de raça de japonês, é brasileiro, mas é de filho de japonês, é médico. Então, como nós. Quando não há necessidade, quando o espírito não tem mais essa ligação, mas eu vou falar uma verdade na nossa prosa. Eu gosto de fumar meu. Eu não fumo meu pito, né, filho? E tal, meu cachimbinho, gosto de tomar meu café mais bojo. Quando o médico está com essas coisas, nós faz. Né? Eu sou meio enrolado. Tá ótimo. Então, quando o senhor vem, o senhor vai se sintonizando com a energia do médium, vai como é que é? Vai se misturando, se aproximando mais. E aí já faz tempo já que o senhor criou uma conexão com ele. Então agora o senhor em relação ao médium, o senhor é o que o senhor falou da cabeça, o Chefe de cabeça é o índio, mas eu sou, acho, terceiro, o terceiro da frente. É, mas assim, aí eu não sei se você está escutando, mas a perna está tremendo. Tá tremendo por É, quê? porque a minha marca, a marca é, eu tremo do pé direito. Com o tempo, pode ser até que pare, mas assim, os primeiros tempos na hora da minha chegada, você ver que eu já venho meio mais ofegante, eu venho mais, até porque é desgaste da energia dele que eu estou usando, né, filho? Entendi. E aí existe essa sintonia, então, que a energia vai se distribuindo e às vezes dá uma tremedeira aqui ou ali É. no Não, médium. mas essa que eu estou agora é uma tremedeira que é de tempo velho mesmo. Você pode reparar que muito, muito caboclo manca de um pé. É umas marcas que nós falamos assim. Assim, você vai ver que o caboclo dele sempre manca de um pé. E É. eu sei, essa perna, eu acho que é coisa de velho, mas é. E as coceiras que vem também, né? E dá umas coceiras, mas é a marca do nego velho. Certo. E agora, no mundo espiritual, o senhor não sente nenhum desses sintomas? Não, lá nós é que nem fumaça. Quando a gente toma da carne, nós é carne. Eu não Certo. entro no corpo dele, mas eu misturo a minha força com a força dele. Por isso que o médico fica cansado depois da desincorporação. Né? Mas lá nós é que nem fumaça. Como muita gente fala, o espírito, assim como o peixe flutua no meio da água, né? A água é necessária para o peixe nadar, o espírito precisa de fumaça. Não é fumaça, mas é um plasmador. Quando vocês fumam, quando vocês fazem o defumego, quando tem esse tipo de ritualização do trabalho, é mais fácil para nós plasmar a energia nossa. Mas tem linhas que não precisam. Isso vai da linha que você precisa trabalhar, e se você quer, com mais fogo de artifício, com mais rojão, com menos. Então, esse fio, o Fernando, ele tem então três espíritos que estão conectados com ele, que podem falar através dele. Os três primeiro, porque os outros também são de falange sorta. Ele trabalha com Zé Pilintra, ele trabalha com o baiano, ele Certo. trabalha com o cigano. É. Esses são os que mais falam. Os outros vêm só para passe, para descarro. O Exu fala até mais do que devia falar, mas ele fala. Mas, ô Pai Joaquim, o senhor já ouviu falar da doutrina espírita, né? O senhor sabe que na doutrina espírita a gente vê um espírito como um ser humano que desencarnou, né? E a gente entende que cada um de nós tem um guia espiritual. Então, seria então o senhor o guia espiritual do Fernando? Sou assim, senhor. Eu não gosto de ficar falando, eu sou esse, eu sou aquele, Não, né? tá. Eu me auto-coroando, mas eu sou assim, senhor. Tá certo, entendi. Às vezes nós temos que passar o bastão para outro. É. Mas de 20 anos para cá. É. E uns 10 anos ele trabalhou com o caboclo e agora eu tomei a frente. Tá certo. E o senhor consegue saber quem é que é o guia espiritual de outra pessoa? Dá para saber a linhagem, porque se eu falar o nome, às vezes tá, filho, às vezes é tão claro para nós que um guia fala, mas não é trabalho nosso botar coisa na cabeça, né? Senão. Aí se eu vou falar, ó, tem o caboclo araribóia. Aí você vai botar na cabeça, caboclo araribóia, caboclo araribóia. É. E não é assim que funciona. Muitas vezes o seu mensageiro vai vir no seu sonho, na sua intuição, vai falar sozinho sem você esperar, né? Entendi. Enfim. Então, numa hora de comunicação igual a nossa, é, o meu guia espiritual está invisível para o senhor. Não, senhor. Não tá, não Pois tá. muitas perguntas que você faz, filho, está É. sendo um intuito que ele quer que seja feito. Esse trabalho que vocês fazem não é um trabalho só de um, dois. É de toda uma falange. Porque muita gente vai ver isso. Então, É. antes de vocês fazerem as coisas aqui na Terra, vocês estão sendo usados por nós lá em cima. Já foi, já. Tem um moço muito famoso. Tem um moço muito famoso, ele é de meia idade. Roupa dele bem. Roupa, roupa, usa os panos que nem as coisas de grego. Ele te intui bastante, e quando eu falei com você que sua vida ia mudar totalmente, ele confirmou, e ele já está aqui agora. Ele confirmou e falou que é assim mesmo, os ensinamentos e as coisas, porque foi passado para mim, que eu sou muito coelho, né, filho? Olha lá. Se falar para você, faz isso, faz isso, faz isso, aquilo, você é medroso. Então, tá assim, um conjunto que assim, muito. E se ele não pode falar através de você direto, no seu. Que você é cabeça dura, você também é muito pensador. Às vezes nós gostamos mais do médio meio burro. Às vezes nós gostamos do médio que tem cabeça meio fraca, é para nós trabalhar mais. Como o ser, meu pai, tem cabeça forte, é mais difícil arcar o ser. Então, trabalha em conjunto que foi passando. Esse nego velho, me chama esse nego velho, dá puxada no seu. É dar puxada no seu. Depois se mostra para os outros ou não essas conversas. Eu sei que nós misturamos as prosas, né? É, não, tá certo. Então, tá bom. Quando o senhor se comunica com a gente do mundo espiritual, o senhor pode ver aquelas pessoas que se decidem, se mostrar para o senhor, mas tem gente que o senhor não consegue ver, né? Porque a gente aprende assim. Quando. A gente muda o nível de visão. Né? Se você quer trabalhar na linha da Umbanda, então é limitada a visão. Se você quer trabalhar na linha do Kardecismo, pode ser limitada a visão. Você é como. Sabe quando você mexe no rádio que você coloca a rádio que você quer trabalhar? Essa funciona para nós. Eu quero trabalhar nesse rádio. Se alguém quiser aparecer nesse rádio, vem. É assim. Um exemplo bom. Na Umbanda se trabalha com as sete linhas, mas tem muito espírito que não é dessa terra e tem muito espírito que é encanto. Então, quando é encanto, deixa o encanto trabalhar. Aí você pergunta para mim, o que é encanto? Eu vou te responder, é encanto. Encanto é seria então quando a pessoa fala alguma coisa e aquelas palavras influencia a discernimento do outro. Não. Como é que é o encanto? Você o que encanto? Encanto é encanto da natureza. Então, às vezes, nós precisamos trabalhar da sereia. A maioria do trabalho da sereia que é feito na Umbanda não é feito por mulher desencarnada. Espírito que vive na água, tanto que ela fala. Os elementais. Esses aí. Às vezes, vem umas caboclas de Iemanjá, caboclas de Oxum. Os que falam são os desencarnados, mas os que não falam. Tem um negócio chamado, lá para os nortes dessa terra, que chama tambor de mina, chama catimbó de jurema. Todo esse tambor é feito com encanto, mesclado. Alguns trabalham com Zé Pilintra, com Zé Raimundo. Raimundo, existe lá para os nortes, lá das Pará, aquelas terras, Marabá, aquelas terras. Bacana, ninguém conhece Zé Raimundo. Zé Raimundo, por quê? Zé Raimundo é o espírito de um pescador, de uma falange de pescador. Quem é que se trabalha na beira do rio, eles precisam mais da proteção. Então, cada um trabalha com a força aqui, tá ligado. E aí, os encantos da linha de raiz Zé Raimundo, que é o caboclo d'água. Você já escutou falar de caboclo d'água? Não, nunca escutei. Caboclo d'água é um encanto e é um caboclo. Tem um caboclo realmente que trabalha, que fala. Mas caboclo d'água é um bichinho. É um É. neguinho safado que vive na terra, na água. Que quando o pescador está pescando, ele não gosta que mexe nas águas dele, que judia dos peixinhos. Ele vem e vem virar o barco. Esse é o caboclo d'água. E ninguém Entendi. existe, porque quando você chama coisa de lenda, porque alguma coisa aconteceu de verdade para virar lenda antes. Ah, Porque certo, certo, certo. ele foi tatá. A gente tem, nas águas, o que a gente chama de ondina, que são elementais. Sim. Então, mais ou menos nessa linha aí, né? É o que se chama de ondina, nós chama de Janaína, Jandaia, Indaiá. Ah, entendi, entendi. E o senhor, então, como os elementais existem, a gente teve a oportunidade de estudar sobre eles no livro Aruanda, também fala que as fadas são um tipo de elementais, e lá eles falam que parece um pouco com vagalume. O senhor já viu uma fada dessa? Todo tipo de espírito diz elemento, ele É. já aparece, ele tem sua forma de expressão de energia. É, são sim, mas já eu vou falar uma coisa. Fada, né, que é essa palavra que vocês É, usam, é um bichinho desconfiado. É um bichinho desconfiado. Então, elas podem tomar até a força da incorporação, se for da vontade dela. Existe fada do tamanho, vocês pensam que as coisas são diminutas? Elemental, filho, eles são. Tem um senhor deles, né? Por exemplo, as fadas que você fala, eles são, servem o ser do ar. E o ser do ar, o governador deles é o tal da Paralda. E eles é mais para o lado de gênio, essas coisas. E eles podem tomar a forma que eles quiserem. Então, eles podem até pegar uma menina, por exemplo, que é normal. E ela quiser incorporar, ela vai incorporar, essa menina vai mudar o jeito. Porque às vezes elas querem influenciar alguma coisa. A maioria delas são muito boas, mas os de encanto, eles não têm. Como chama aquela palavra? Eles não têm discernimento. Então eles vivem por viver. Eles vivem por existir. Assim como a planta. A planta existe por existir. E emitir uma energia. Certo. Ah, eles não têm noção de bondade e de ruindade. Mas se você tratar ele, é que nem um bichinho. Se você agradar os bichinhos, ele vai se aproximar de você e trazer energia consoladora dele também. Mas eles são de grande ajuda no mundo espiritual para alcançar algumas metas a que vocês se propunham, sobretudo aqueles da Umbanda que trabalham com energias mais pesadas para limpeza, não é assim? A salamandra, por exemplo, que trabalha com o fogo. A salamandra não existe nada que passe pelo fogo que não seja transformado. Olha lá. Então é necessário passar. Esses bichinhos, eles são os verdadeiros espíritos da terra, porque a terra é um ser vivo. E elas são, é como se fosse, você não tem no sangue, não tem os bichinhos dentro do sangue? Tem as células. Eles são a sangue da terra. Olha lá. Eles são o sangue da terra. E eles não têm maldade nem ruindade. Mas se você faz um mar para eles, eles vão se arriscar. Fica a risco. Agora, entendi, entendi. Você gosta de prosear com eu, né, filho? Eu gosto, viu? É um prazer, viu, pai Joaquim? Eu agradeço até o tempo que o senhor está disponibilizando para a gente conversar nesse sentido. Então, voltando agora um pouco sobre o trabalho do guia espiritual. Então, quando a gente é um guia espiritual e se compromete com um filho, com um ser humano encarnado, vocês, às vezes, vocês têm outras atividades que só ficar do lado da gente, mas vocês estão conectados mentalmente, qualquer coisa você já espicha para cá, né? Já dá um pulo, já chega aqui. É tipo um cordão umbilical, mas eu falei para você, não, nós não fica olhando para vocês o tempo todo, nem na hora Entendi. de banho, essas coisas. Certo, certo. Nós está ligado com vocês, é como se vocês fossem, tem uma palavra muito bonita, chama frase. É um pedaço de vocês aí. É como se nós fôssemos um pedaço de vocês. Certo. Então, daí então, na hora que a gente Vai. Sobretudo nos eventos mais importantes para a nossa vida, vocês sempre estão lá do lado. Dos mais principais, nós estamos. Olha, exemplo que eu vou falar para você. Você sabe com o que o meu filho trabalha, né? O cavalo. Ele trabalha com coisa de voadeira. E esses dias eles passaram um medo aí. Quase que a voadeira foi pro chão. Nossa. Passa medo lá em cima, porque você sabe que com esse homem está sujeito a ter seus problemas, né, filho? O carro não balança, a voadeira está bem, balança demais. Esses dias passaram por um problema, ele nem me chamou, mas eu já estava ali para acalmar ele. É assim. Ah, entendi. E o objetivo final é de vocês é que a gente saia melhor do que entrou. É, filho. Se fosse passar pior do que entrou, nós não entra. É, nós vai aprendendo com vocês e eu vou aprendendo e vocês vão aprendendo com nós. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, trabalhar com esse radinho aqui, vai ser uma coisa muito boa. Você tem cabeça boa, viu, filho? Você tem uma cabeça boa. E você pensa que foi a sua cabeça que pensou isso aí? Eita, não foi não, filho. Já estão trabalhando com você. Entendi. Então, o senhor já bateu um papo assim com o meu guia? O senhor já conversou com ele? Ele já me passou as instruções que ele quer que seja feito. Olha. É Então por ele. isso que o cavalo já intercedeu. Entendi. Então ele é um moço sério, então. O que você falou? O meu guia espiritual é um moço sério. Já tá tudo planejado já. Tá tudo, não é feito nada de. Filho, não tem uma folha que cai que não seja do conhecimento de Deus. E quando vocês fazem as coisas importantes na parte da espiritualidade. Não tem nada que seja feito que não seja do conhecimento do seu mentor. Entendi. Mentor. Essa que é a palavra, né? O mentor. E esse mentor aí, o senhor sabe quanto tempo que ele está aí me acompanhando? Que está com você desde que você nasceu. Porque quando a alma vai encarnar, já é decidido no plano espiritual quem é que vai vir e quem é que vai acompanhar. Então já foi decidido, por exemplo, o cavalo, quando veio, já sabia, esse cavalo, quando fizer 16 anos, já vai estar na aproximação da Umbanda. Olha lá. E eu sei, quando já sabia quando, já. Eu sei ter essa mediunidade forte, desde os 10 anos de idade. Nossa. Você tem cabeça muito boa. Você tem cabeça muito. Você não é daqui. Quando eu falei para você é criança cristã, você é da primeira plantação das crianças cristãs. É, Mas que isso. tem uma grande ligação com o mundo espiritual também. É, você já veio, são crianças que já estão ligadas com as antenas abertas, né, filho? Mas às vezes também o médico que fica o tempo todo sempre vendo, às vezes esse negócio enlouquece, precisa desligar o radinho. Certo. E Então, depois a parte espiritual, quando a pessoa encarnada tem necessidade de três coisas, que nós chamamos de tripé. É um tripé do amor, o tripé do trabalho e o tripé da fé. Você está muito bem firmado no tripé da fé. realmente, eu. E todos querem que sempre tenha os três tripé. Se um fica meio ruim, olha, se você perde o seu trabalho, você vai segurar a sua fé e o seu amor. Daqui a pouco você fica só com a fé, porque às vezes você se desama. Ah, Anda, você entra em desamor. Se você está só vivendo de amor, você vai morrer de fome, porque aí o tripé da fé e o tripé do espiritual, né? Agora, se você tá com os três firmados, mas o mais importante é não perder o tripé da fé. Enquanto você tem o tripé da fé, você consegue realizar qualquer coisa. Sempre a falta de um concentra energia no outro e o cavalo começa a ficar ruimzinho. É aí que nós temos que fazer o nosso trabalho, tem que equilibrar. agora fala uma coisa para mim. Falo meio enrolado, né, filho? Não, tá bom. Fala uma coisa para mim. Quando uma pessoa faz um trabalho desse pra gente, normalmente não tem um guia assim, controlando assim, dizendo, olha, esse trabalho não vai entrar aqui no meu menino, não. Vai embora. E o espírito ruim vai embora daí. É, quando as guardas estão levantadas. Ah. Tem muito médium, muito bom, que é muito bom para cuidar dos outros, mas não é bom para cuidar de si mesmo. Tem gente que é um curador maravilhoso, mas não cuida de si mesmo. Às vezes não tem nem fé. Uma coisa que eu estou gostando muito de ver é que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, você, o moço grande lá, é que está aumentando a fé dos cavalos. O cavalo mesmo está ficando aí. É assim. Porque para curar os outros é fácil. É. O problema é curar você mesmo. E às vezes a fé, as armadas que vocês têm, né, a guarda de anjo, às vezes afasta, não manda, por isso que nós falamos, às vezes nós, a guarda de anjo dele está fraca, vamos reforçar. Uhum. Porque às vezes a sua fé não está suficiente. Tá muito boa a fé para estudar, está muito boa a fé para conhecer, mas às vezes que é a sua fé interior que tem que se proteger. Né, os seus guardiões. Então, às vezes, pega sim, macumba, perturbação, ponto preso, amarrado, correntado, essas coisas pega. Mas é para isso que existe a Umbanda, que é para desamarrar, para desacorrentar, para poder desfazer. Nós desfaz na Umbanda o que foi feito na Quimbanda. Né? Não estou dizendo que a Quimbanda é só de ruindade, é quase tudo de ruindade. Mas eles trabalham só com Exu, eles trabalham também com Zé Pirinta. O Zé Pirinta trabalha com cigano virado. Então, eles vão ter... Eles, a Quimbanda existe só para conseguir coisa material. É. E a Umbanda existe para desfazer ruindade e para fazer o médium abrir os olhos. Então, o guia, ele fica ali e ele fala, olha, é você que é responsável pelas suas ações. Se você se sintonizou com uma energia ruim, você baixou sua guarda, a energia pula o muro e entra dentro do seu castelo. É, porque aí vocês também têm aprendizagem. Se nós deixa ser solto, porquinho, né? É que nem nós ensina, não come comida estragada, não come comida estragada, mas às vezes precisa comer comida estragada para sentir a dor de barriga. É uma forma que nós temos também de deixar vocês andar um pouco solto. Senão nós vamos controlar vocês o tempo todo. Não é meu filho, não tem filho barbado desse jeito. É, aí a gente tem que aprender responsabilidade pessoal, né? E essas coisas aí ajudam, né? Só que quem manda, igual o senhor falou, esse tipo de coisa, nunca sai sem ter que arcar com as consequências, né? Enfim, ainda mais os médios. Os médios, eu lhe respondo mais pela Umbanda. Uhum. É, sempre o médium pena mais que as outras pessoas. Sempre o médium é testado. Olha, eu vou lhe dizer, quando meu cavalo começou a trabalhar, uhum, caboclo vinha na terra e batia. Sabe o que é guia, né, filho? Os fios de conta que eles usam no pescoço? Uhum. O caboclo botava no chão e fazia a saidação, batia na testa, em cima do fio de conta. O caboclo dava passo com a testa sangrando. Eita. Para o cavalo enxergar e abrir os olhos. Ele fazia muitas. Ó, cavalo já passou por. Pegou fogo na casa. Nossa. Passou por querer desistir da Umbanda, jogou as guias, as contas de orixá tudo fora, e a vida virou tudo contrário. Então, o médium de Umbanda, principalmente, ele é muito testado. A gente quer ver até o final. Onde é que ele aguenta? Que às vezes é muita. É que nem o rei que quer se autocoroar. O médium de Umbanda, de hoje em dia, é tudo muita gente nova, né? Então, vai ser: eu quero ser médium. Vai lá na casa de religião e compra, eu quero esse no pescoço. Aí fica andando com tanto peso no pescoço que não consegue nem andar direito. Mas está tudo arcado. E às vezes nós precisamos só de um fio de conta, só para dar a segurança do cavalo. Eu não preciso andar com essas coisas no pescoço mais. É. Se me der, eu agradeço, porque eu acho bonito. Eu gosto. O nego gosta desses balanganda, mas vocês falam, o ego de muitos médiums é muito maior do que a obra que ele tem que fazer. Nossa, né? Atrapalha. Uma obra tem que ser a parte mais importante do que o ego do médium. É, tem que pisar no ego até fazer sangrar. Esse é o processo de iniciação. Isso que a iniciação é feita dessa forma. E então, a dificuldade do médium de Umbanda e as provações normalmente são maiores que a dos espíritas, talvez, porque a densidade da energia que ele está trabalhando é mais pesada. É isso mesmo, filho. E assim, e do candomblé é mais pior ainda. Eita! Porque do candomblé eles têm que passar pelos cortes, né? Corte? Corta corpo, faz a cruz debaixo da língua, faz a cruz na cabeça, bebe o sangue do bicho que foi matado, bebe água podre, nós usa o. Existe dois tipos de banho, que nós chamamos de abô. Existe o abô de planta, existe o abô de menga, que é onde vai tudo os egé. O egé é resto de sangue, de bicho que matou, é misturado com as plantas, mas é água podre. Mas ela tem o axé da planta e tem o axé do bicho. Na Umbanda, nós usamos só uma maceração de planta, que pode também apodrecer, mas é usado para. Esse banho é bom para poder tirar a coisa ruim. A coisa ruim sai para a coisa ruim. Mas o senhor, quando faz desamarração, o senhor faz isso partindo do mundo espiritual? Não, mas eu faço desamarração, mas tem todo um. Eu tenho que fazer um sacolejamento, tem que passar os banhos que os filhos têm que tomar, tem que ver se a vontade do filho realmente é ser desamarrado, que às vezes a obsessão da pessoa é tão grande que ela acha que não precisa, né? Ela se acostumou com a amarração, porque a vida dela mudou por um jeito. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Foi feita uma amarração para a menina ficar presa dentro de casa e não querer enxergar ninguém. Só querer. Às vezes a menina se acostuma e quer ficar só dentro de casa, batendo bolo, fazendo doce, limpando casa, e nisso passaram 30, 40, 50 anos e ela se acostumou com a amarração que foi feita para ela. Mas o senhor disse que depois de 7 anos a amarração cai? Normalmente é assim, né, filho? Mas às vezes a coisa é mais forte. Ah, é verdade. Naquele livro eu também li que às vezes, dependendo do feiticeiro negro que faz, ou mago negro que faz um encanto ou uma maldição, e às vezes ela é tão bem feita que ela cai na pessoa na outra vida ainda. Isso aí é coisa kármica. Às vezes a coisa é tão ruim, filho, que ela expande para várias, que eu sei que tem vários corpos, né? Vocês têm corpo físico, corpo mental, espiritual, tem vários corpos. Isso aí, e até para as descendências. Vocês tomam cuidado com praga de cigano, por exemplo. O cigano joga uma praga no ser, aquela vai para o sete geração. Então tem que desfazer. Eles são muito bons para conseguir as coisas, mas se você pegar o zóio de praga deles. Eita, trabalho difícil de fazer. É aí que nós, nessas horas, que entra os negros mandingueiros. Nós temos as mandingas e as coisas para fazer, para desfazer. Nós queremos ver vocês bem, filho. Nós não queremos ver vocês levando uma carcunda maior do que o xisto já leva, né? Certo. Então tem a magia negra, então, e também a magia branca que vai contra o que eles fazem de mal. Sim. Agora, o senhor parece que o senhor está gostando de conversar comigo? Ué, eu tô aqui, filho. Eu tô curioso. Mas parece que o senhor também não só está se divertindo, parece que também é um trabalho, porque o senhor disse que o meu guia passou uma lista para o senhor? É um trabalho. É um trabalho. Eu acho. Quando nós falamos de diversão, porque acha bonitinho o jeito que vocês fazem as coisas. É como você tenta de um jeito, tenta de um jeito, tenta de um jeito. Não deu certo, vamos fazer o revoltei. Então, às vezes, tem que para poder. Você tem cabeça dura. Então, às vezes, para botar coisa na sua cabeça que os seus mentores não estão conseguindo, pede aquele nego velho mais simples ali que ele chega. É saber conversar, filho. É saber conversar. Agora, o senhor falou uma coisa que, só para esclarecer, senão as pessoas às vezes acham que tem contradição, porque a gente estuda no Espiritismo que depois que a gente desencarna, o espírito fica igualzinho que estava quando estava vivo, não vira fumaça. Então a gente continua tendo boca, olho, mas é material ainda, mas um tipo de material da espiritualidade, a menos que seja um espírito muito evoluído. sei lá, de nona, da sétima dimensão para cima, onde você perde a forma. E o senhor disse que o senhor não tem mais boca. O que o senhor quis dizer com isso? Seria que, no caso, que o senhor viaja, daí o senhor tem que virar essa luz que se distancia de um lugar e vai para outro rapidinho? Ou como é que. É, filho, quando eu falo que eu não tenho mais, quando eu falo que eu não tenho mais boca, eu não tenho boca para comer, eu não tenho boca para ficar falando, mas assim, eu posso plasmar qualquer lugar, eu posso aparecer em qualquer lugar, se for da minha vontade. É um desgaste de energia grande, mas não, nós não temos mais a boca para falar porque nós falamos com a cabeça. Certo, entendi, mas a É, nós fala aparência. com, mas nós podemos plasmar nossa forma. Ah, tá certo. Nós quando vai na nós viaja de um lugar para o outro, é feito na força do pensamento. É Certo. uma corrente diferente. Que é, vocês, para poder chegar no outro lugar, tem que pegar um carro, essas coisas. Nós vai na força do pensamento. Então, nessas horas, é quando eu falo, nós vira fumaça. É como se fosse fumaça. Porque nós desmancha e aparece do outro lado. É na força do pensamento. É outra corrente de chegar. Mas. Por isso que quando eu falo, não estou dizendo para você que nós viramos fumaça, porque a primeira coisa que eu disse da outra vez, o que está em cima é como está embaixo. Aqui é só uma coisa mais feita. O que está ensinado, nós tem tudo lá em cima. Tem as maianga, nós tem as flores, nós tem o cheiro das flores, nós tem todas essas coisas. Mas assim, eu não tenho mais o meu corpo, a garganta que eu tive quando estava na terra. Entendi, mas assim, o senhor ainda guarda uma forma de ser humano, né? Com braço. Guardo. Então, e eu, quando incorporo, por isso que eu trago até essas características, É. que é a minha marca. Entendi. O senhor, obviamente, não foi todas as encarnações do senhor como preto e nem velho, porque começou jovem, né? Eu já fui branco novo. Já fui branco novo. Já passei por muitas. A última foi do Nego Velho, mas eu já porque eu Então. tive essa. Como eu já tinha falado com você, nessa última encarnação eu fui isso. Na outra encarnação, eu jogava gente, eu era branco e jogava gente na fogueira. Ah, verdade, o senhor falou mesmo. E... Então, na última encarnação, quando o senhor jogava a gente na fogueira, deveria ser então natural, do nosso ponto de vista, que depois do seu desencarne, o senhor foi parar no umbral e ficou sofrendo. É, e fui mesmo. E muitos anos. E é muitos anos, né, que fica, até fazer depuração. Eu acho que agora não volto mais. Mas eu vou lhe falar uma coisa. A pior desencarnação que eu tive foi quando eu vim como turco. Olha. Que a gente jogava a criancinha para cima e aparava na espada, filho. Nossa. Assim é a ruindade do povo turco. Porque assim, tem dois tipos de povo. O povo que domina e o povo que destrói. Né? O É. ser já veio de uma guerra é errada, mas quando você chega numa guerra. Já que você quer ocupar aquele lugar, acaba com o choque com os defensores, ou domina, ou governa. O certo não é matar. E a ruindade dos povos turcos era chegar e dizimar. Os rios ficavam vermelhos, filho. Eita. E tanto corpo que era jogado lá. E aí, filho, essa encarnação eu prefiro não lembrar, mas Certo. fazer a matança era por gosto, filho. É Eita. quando você mata os frangos, a matadeira de frango tem gosto de matar frango. Na hora, a vontade mais sanguinária dela, ela faz. Mas é sanguinolento, meu Deus. Agora, quando eu vim como turco, filho, que jogava aquele chapéu com tudo para cima, eu jogava criancinha de colo para cima para parar na espada, às vezes voltava e partia no meio. Olha Nossa. a ruindade. Eita. Então, essa minha ruindade foi sendo limpa. Aí, na segunda vez, depois dessa encarnação, eu tive que vir como. Vim, né? Eu vim como jogador. Como chama aqueles lá? Jogador, não é fogueira. Era de. Trabalhava na Inquisição. Jogava na Inquisição, eu trabalhava para a igreja. Ai, ai, ai. E aí eu já vim com mais uma sujeira. Nossa. Na terceira, eu vim como negro, para ser mais humilde. Mas assim, hoje eu tenho assim, a lembrança das coisas que eu fiz. E me envergonho, enfim, mas era o jeito do crescimento da humanidade. Só depois disso que a cristandade chegou, porque vocês estão num estado agora que nesse plano de evolução, que foi decidido que até você estuda os antenudos, né, filho? As coisas de fora. Extraterrestre? Filho, nós, Estudo. você, muito tempo essa Terra tá largada. Porque eles foi feito uma bagunça tão grande, e o bicho homem fez tanta coisa ruim, eles se afastaram e está deixando ver até onde vai. A tendência é que melhora, mas qualquer hora alguém pode soltar uma bomba braba. Mas hoje a espiritualidade na Terra do Brasil, especial, nós estamos vindo para poder. Porque o povo brasileiro é de muita fé. Né? Então, e acredita nas coisas. É por isso que a Umbanda existe aqui. Em cima, a colônia da Ruanda, da Jurema, do Juremá, do Humaitá, tá bem em cima do Brasil. Fica bem em cima. Eita. E o senhor, então, daí o senhor ficou sofrendo bastante tempo no umbral, daí reencarnou. E daí então, a hora que o senhor desencarnou como preto velho, depois de ter sido jogado na fogueira, e desencarnou, como é que foi? O que aconteceu com o senhor depois da morte? O senhor lembra? Eu fiquei muito tempo sendo tratado para dar o esquecimento das coisas. Pra dar o esquecimento. Eu era muito revoltoso, filho. Você gosta de apanhar de branco, você se sentia muito mais na carne do que você pensa, filho. Eles queimavam a nossa cara com fogo. Os gado marcava na coxa, nós marcava no fogo, na cara, filho. Nossa. Eu tinha muita revolta como branco. Então, muito tempo mesmo, eu fiquei. No tratamento para esquecer essa ruindade. Olha, eu não gosto nem de lembrar. Então, porque tá. Mas aí Mas então eu lembro. Eu não gosto de lembrar, mas com você nós lembra. Eu gosto de contar meus casos. Então, o senhor agora do mundo espiritual, quando o senhor olha para uma pessoa, o senhor consegue saber o que é que ela foi numa outra vida? Quando ela tá desprovida das suas guardas, nós conseguimos ver. Olha, olha, faz assim, olha aí agora para mim, veja se eu tô com a guarda levantada. Se você consegue olhar. Você usava as roupas brancas, aquelas roupas dos pensadores. Os donos da cerâmica, eram os donos das poesias. Era os grandes pensadores, filho. De filósofo. Você era daqueles pensadores, daqueles que usavam roupa branca bonita. E o meu guia, o senhor sabe se eu já encontrei com ele e encarnação assim, de viver junto? Eu não estou aqui para ficar fazendo revelação, mas ele já foi seu pai numa outra encarnação. Entendi. O pai de ensino, que às vezes o pai, não é o pai, não é o pai que bota no mundo, mas é o pai, principalmente na época de vocês, agora estou falando de vocês, do tipo de gente que você veio. Eu estou enxergando agora que teve duas raças que você teve, posso falar duas, mas uma era daquela ilha que afundou. Da ilha que afundou, você foi lá para os que falam complicado. E nesse complicado, muito novo, você foi mandado já para aprendizado, junto desse homem rico e que dava ensinamento. Aí ele passou a ser chamado como um pai. É como se fosse filho mesmo, filho. Aquele que dá o ensinamento é mais importante que aquele que dá comida. Esse daí na Lemúria. Não, já, não, no, no, no Atlantis. É, não estou falando no segundo, porque você foi grego. Agora, Do segundo. pronto. A gente tenta dar os revoltei, mas você não deixa nós fugir, né, filho? Foi grego, filho. E eu fui turco. Imagina só, filho. Se você foi grego, eu fui turco, vai ver que eu matei você. É mesmo. Então você perambulava por aqueles lados. Mas lá, do lado da bota, né, filho? Lá do lado da bota. Esquece muita coisa do você, filho. Dá para falar para você a vida Não, mas é bom, porque é bom saber aqui. Então, e esse guia, então, ele não encarnou mais no planeta Terra. inteira. Não vem mais, filho. Lá foi, lá ficou. Muito versado. fala várias línguas, né? Aquelas línguas antigas, fala latim, falava várias línguas. Lá foi e lá ficou. Então ele está num nível elevado, assim. É, ele veio com a função de ensinar. É. Está me vindo o nome aqui, eu não sei se eu vou falar direito. A mulher. Espera aqui. Eu já não acerto falar muito a nossa língua, imagina falar a língua dos outros. Daqui a pouco eu vou lembrar. Dei o nome para mim, mas eu não guardo os nomes dele. Entendi. Ó, lembrei que da época, se você quer depois pesquisar, Péricles, da época de Péricles. Esse é o momento aí que você tem que estudar, se você quer saber da época. Ah, tá. Ele foi governador, foi o quê? Foi homem de fama lá, mandou nas coisas. É. Da época do Péricles. Entendi. E ele é esse tal de Péricles? Não, filho, Ah, não. tá. E é o ser. Hoje em dia todo mundo quer ser teu mentor, quer que seja famoso, né, filho? Não. Tem muito mais, filho. Hoje em Não. dia é muito mais. É, claro. Não, mas e... A quantidade de pedreiro que vocês têm aqui, deixa eu pensar a quantidade de pensador. É, não, mas eu acho que às vezes é mais valioso aquele que tem uma riqueza interior, né? É, filho. Uhum. Então tá bom, olha, eu quero uma última coisa que eu quero perguntar aqui pro senhor, é o seguinte, quando o senhor tá na sua colônia Aruanda, o senhor falou que o senhor estuda ou então tem uma escola de Santo Agostinho lá. Sim, senhor. E essa escola é para todo mundo? Os que precisam de ensinamento é para todos. É para todos. Mas eu vou falar, não é todos que é para ela. Então, a escola é para todos, mas não é todos que é para ela. Às vezes, muitos não tá no momento certo de entrar na escola de Santo Agostinho. Quando foi a última vez que o senhor foi lá nessa escola aí? E dá uma passadinha lá sempre. Então, o senhor Mas pode tá chegar. sempre. Tem a liçãozinha de casa, filho. Mas tem que aprender. A gente vai aprender. Nós tem sempre que passar, né? É feito reunião, datas de virada. Vocês viraram o ano agora, né, filho? Foi, Nós, foi. e é o dia que vocês fazem muito pedido em junto. Tem um conselho kármico lá em cima, e esse conselho passa para nós as coisas dos filhos. Então, essa escola. Nós vai aprender, mas nós também recebe nossa liçãozinha de casa. Quando você faz o pedido mandado pelo conselho kármico, que é levado pelos anjos, mas é levado o conselho kármico que passa para nós. Fita tá precisando tal coisa. Aí quando nós dá uma atenção mais maior. Então é as orações que a gente faz de coração mesmo. E com aquela intensidade verdadeira, é essas orações que chegam no Conselho Kármico. Se você quer saber se é que nem mandar uma carta, você fala assim, será que a carta chegou lá? Se você quer saber se a sua oração chegou, basta saber se o seu coração se fechou de tristeza, às vezes, e se os seus olhos soltaram lágrima. Muitas vezes essa oração que chegou na frente de todos os outros. Porque foi sincera e com uma intensidade verdadeira. E não foi aquela oração que fica falando e gritando e fazendo coisa que Deus quer ouvir oração que você fala para dentro. Que aí você está falando para Deus que vive dentro de você. Então, o estudo de vocês, ele envolve aquele triângulo que o senhor falou, de fé, amor e trabalho. Não tem nada de só amor e não só de fé. São esses três, são a base. A base são esses três. Então, E amor. através do trabalho, então, o senhor vai falar assim, então nós vamos lá ajudar um fio, e daí no processo de ajuda sempre vem um que é mais entendido do assunto, e aí já explica para ele como é que faz e tudo, explica para vocês faz, daí depois daquele evento, aí vocês já saíram melhor do que entraram. É, que nós ajudou alguém, né, filho? Então Aí vocês já passei ensinamento. estão se realizando assim, mas também evoluindo intelectualmente. Porque vocês têm um aprendizado da ciência ali, né? Porque na espiritualidade tem uma ciência que é diferente da ciência dos encarnados, não é? No começo, eu não tinha entendimento desse tripé. Depois vieram me ensinar. Aí eu aprendi e agora estou passando para os filhos. O senhor lembra no dia que o senhor aprendeu isso? Como é que foi a situação? Eu me coloquei, eles falaram, me coloquei dentro de todos os exemplos. Todos, aí eu usei umas. Porque quando você está na escola de Santo Agostinho, você sabe todas as suas encarnações. É jogado na tua cara. Você fez isso, fez isso, fez isso. É o tal do karma. Então, eu me coloquei dentro daquelas experiências e falei assim: é verdade. É verdade. Por isso que agora nós passamos por. Quando o filho está sem emprego, a gente fala: não perca a sua fé, filho. Perca a sua fé, não. Que tudo que acontece por você é para o seu bem. Tudo. Às vezes, perdeu o emprego, perdeu a mãe, perdeu o pai. Tudo acontece para o seu bem. Filho. Mesmo que seja tristeza, você vai aprender a ser forte. Muito, tudo que acontece na vida é para ser aprendizagem. Então, sabendo que a gente tem um guia que está conectado, pelo menos, não necessariamente do nosso lado, mas conectado conosco 24 horas, tudo que a gente deve se preocupar é de construir o merecimento. É, e manter sua fé firme. Porque você estando a fé firme. É a força que nós precisamos para poder ajudar os outros, não só você. Muitas vezes o seu guia, filho, não é para te guiar, é para guiar os outros. Nós damos uma ajudinha. Mas tem muito médico que se acha especial porque tem um guia. Não, senhor, é o que vai mais penar. Nossa. Nós vamos dar um ensinamento, mas você é um exemplo grande disso aí. É o médico que não consegue enxergar o que os mais simples enxergam. É, realmente. Mas eu vou lavar seus olhos com erva de Santa Maria, IPP, que aí vai abrir seus olhos. Vai abrir? Abre os olhos. É, lavar essas, faz parte, né? Essas ervas, faz, lava os olhos. É um monte de coisa, filho. Só não vou cortar sua língua que nas candomblé faz. Não, não, não, aí não dá certo, deixa isso. Então, a escola de Santo Agostinho é grande? É um grande salão, é uma abóbora. É grande, grandioso. E no teto dela é tipo vitrar, coisa mais linda do mundo. Você é grandioso. Você entra assim como se fosse a maior das igrejas que você tem no mundo, qual que é? Ai, agora se apertou sem abraçar. Acho que é a igreja de São Pedro em Roma. Olha, de todos os templos religiosos que você tiver na Terra, a escola de Santo Agostinho é 7 vezes maior. Mas se é maior é porque deve ter bastante gente que precisa estudar. Mas eu falei para você que nós somos 7 vezes maior que a população de vocês. Realmente. Mas só na sua colônia já é tão grande assim? Não, mas ela não fica na minha. Ela não fica em Aruanda. Existe plano que chama plano da Escola de Santo Agostinho. Santo Agostinho é como se fosse um lugar muito grande, como se fosse lugar de. Que vocês estudam, que vocês quando vai se tornar doutor. Vocês vão com esses. Então, existe um plano que é uma cidade-escola. Entendi. Agora caiu a ficha, pai Joaquim. Pensa numa ilha, filho. É uma Certo. ilha no meio do plano espiritual. Que qualquer um pode em qualquer momento. Por merecimento. Tem que ter o nível de vibração certo para achar a escola, né? Senão não acha. O Exu não vai na escola de Santo Agostinho. Por que que não vai? Porque o Exu, por enquanto, ele está trabalhando como Exu. Então, ele tá servindo as instruções que nós passa para eles. Eles são muito fortes, são nossos companheiros. Mas eles não estão precisando desses ensinamentos. Funciona assim, Exu não é burro, Exu é doutor. Mas nós aprende lá e passa para eles. Porque a densidade de um Exu é tão forte que muitas vezes não vai lá. Agora, existem outros tipos de Exu. Tem os Exu Rei, vários tipos de Exu, que nem desse plano espiritual é. Aí eles já são os que mandam, né? Já sabe do funcionamento, mas o Exu não preocupa muito com ensinamento. Eles são mais da parte de praticar. Tá certo. Mas o Exu vai para a escola de Santo Agostinho. Todo mundo vai para a escola de Santo Agostinho, no seu tempo certo, no tempo de Deus. E por exemplo, encarnado, a gente também pode visitar uma colônia dessa de estudo, não pode? Pode, filho. Encarnado, você pode fazer sua desdobração, né? Já pode ter acontecido que eu, aqui encarnado, já saí e fui levado para o meu guia numa colônia de estudo, por exemplo. Pode ter acontecido isso? De onde que você pensa que você é tão sabido? É, dos livros que eu leio aqui. É, eu sei o que você pensa, mas a sua arma é muito sábia. Você é levado para lá muitas vezes. Pô, não, me diz uma coisa assim. Você lembra do seu sonho muito? Eu não lembro muito, não. Então, quando você não lembra muito, é porque a sua arma está mais ocupada lá dentro. Não tem Nossa. que passar por você. A sua arma está se enchendo, sim. Em graça e formosura. Ah, então aí quer dizer que a gente já sai então e vai visitar. Seria interessante isso, no lugar de eu ficar só estudando na hora que eu tô acordado, estudar na hora que eu tô dormindo. Mas o maior parte do aprendizado da arma é feito fora do momento do trabalho. Só que também tem gente que se afina com esses coisa menos nobre, tipo, uma alma voltada mais pro A ruindade. isso, pro sexo, para essas coisas, que aí a hora que sai do corpo já é levado magneticamente para esses lugares, né? Pro do umbral, onde fica todo mundo lá naquela coisa feia. A farra, é. Aí vai todo mundo. Olha, para desencravar esses bichinhos e dar um trabalho depois, porque aí ele se acostuma. Tudo na vida, o bicho humano, o homem mesmo, ele costuma com qualquer coisa. Ele é forgado. Então, para poder tirar o homem da situação de conforto dele, é sempre bom, mesmo que a situação de conforto seja desconfortável. E esses tipos de amizade não são saudáveis. É que Porque. nem tem amigo que faz coisa errada. Mas eu digo assim, até se andar com uma pessoa que tá cheia de bichinho que suga você, daí às vezes você pega esse bichinho, volta pro corpo, o bichinho fica sugando você, né? É, mas se você tiver um banho muito bem feito na maianga, com umas ervas certas, a fé firmada, se lembra do tripé? Se você Lembro. tiver tripé, e você se firmar e sempre. Se você sempre pensando assim, eu vou para tal lugar e quem precisar de caridade, que receba a caridade que os meus mentores vão passar para eles agora, ou que meus mensageiros, meus guias vão passar para ele agora, você já vai estar tá dando passe sem perceber. Olha. Muitos médiuns às vezes pegam esses bondes. E sai fraco de entrar no bonde. Eu nem sei se tem bonde ainda. Não tem, mas tem aí, tem bastante. Tem lugar que tem. Vai modernizar esses bondes aí, fazer uma coisa bonita. Mas tem no museu, viu? No museu tem. O meu cavalo, quando entra na voadeira, ele sai quebrado. Às vezes nem trabalhou direito. Por quê? Porque carga dos outros. Eita. A carga dos outros, né, filho? O médium sempre pega mais que os outros. Entendi, mas assim, o ser humano no normal, entre aspas, né? Mas é pro ser humano, para a média do ser humano, então é importante tomar cuidado com o que se sintoniza em pensamento e emoção e atitude durante o dia, porque de noite vai para aquele lugar também. É isso mesmo. E ó, eu vou te dizer uma coisa, isso é uma mensagem para você, para todos os que estiver escutando a rádio. Vamos ver. Se acordar 3 horas da manhã, faça uma oração, fique. Oração, ó, 3 horas da manhã, hora grande. É uma hora que muita ruindade está acordada. Vocês estão dormindo, mas a ruindade está acordada. Então, a hora que estão perambulando, tem muita ruindade fazendo ronda. Faça sempre uma oração. Se chegar meia-noite em casa, espera um pouco antes para entrar e faça uma oração. Essas 3 horas, 3 horas da tarde, 3 horas da manhã e meia-noite, meio-dia também, meio-dia é hora de mais luz. Mas faça uma oração sempre, porque às vezes é a sua arma precisando de proteção e os outros precisando também. E a proteção seria então essa habilidade de se afinar com o plano superior. Com os anjos, com os santos, com a sua fé. Tá certo. Então o tripé de hoje é fé, amor e trabalho. Fé, amor e trabalho. Hoje é o que a escola de Santo Agostinho passou para nós passar. Então tá bom. Olha, meu querido, vamos aqui agora. Eu gostaria que o senhor passasse a última mensagem para os fios que vão estar escutando aqui o nosso radinho aqui hoje. E eu vou deixar o senhor aí à vontade para o senhor falar qual que é a última mensagem do dia, assim, que eles podem aprender, assim. A minha mensagem, filho, é da simplicidade. Esquece o ego, esquece você, esquece as suas coisas. Busca a luz, busca o conhecimento, tira a visão dos preconceitos, tira o seu preconceito, receba só o conceito correto de Deus. não duvide. E se duvidar, não fica procurando muita prova de muita coisa, que você vai perder seu tempo. Tudo existe porque tem que existir nessa terra. E todas as experiências, tudo que você passa, como eu falei para você, é para o seu crescimento espiritual, e tudo que acontece é bom para você. Mesmo que seja uma coisa ruim, é bom para você, para se fortalecer na carne. E não perca a fé. O tripé das três hoje, o mais forte, a fé. Nunca perca isso, porque se você perder a fé, você vai perder a vontade até de viver. Aí a sua arma não vai evoluir. Falei? É isso, filho. Eita, que o senhor tá aí versado na palavra, hein? Vou virar pastor. Olha, pode falar. Eu ia falar que essas são minhas singelas palavras. Esse pai Joaquim de Angola é demais. Olha, eu agradeço muito o trabalho que o senhor está desenvolvendo com a gente aqui na Terra, a atenção do senhor e os seus ensinamentos, viu, pai Joaquim? Muito obrigado. Nós que agradece, deixa cheio na paz da Luanda, filho. Nosso Senhor, Zambi Maiola, proteja, Nossa Senhora que descubra o seu manto sagrado, seu trabalho, de todos os filhos que estão escutando esse tambor, sua família e todos os que se precisar. Quando carecer de ajuda, peça com fé. E nós vamos ajudar, Pai Joaquim de Angola, se a despede de vocês, deixando um axé, proteção. Com Deus me vi, com Deus me vou. Então, meus filhos, outro dia que em Cabotá, com um carro estou.